da batida perfeita continua. Meu samba é assim, simbora. Esse beat aqui, ó, dá pra rimar sobre tudo. Sobre rap, samba, passado, futuro, sobre amor ou até sobre maldade. Mas esse aqui, vamos falar, é de saudade. Eu disse vamos, porque eu não tô sozinho. Tá comigo Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. Tá vendo que maldade que a saudade fez comigo? Me deu como castigo a solidão, me fez chorar. Ela sabe muito bem que sem amor corro perigo. Por isso que eu lhe digo, a saudade é muito má. Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade. Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade. A saudade não tem pena, não tem dó nem compaixão, não perdoa, só condena. A saudade é uma prisão. A saudade é uma praga que o rosto não disfarça. Passam dores, passam mágoas, mas a saudade não passa. Beleza, pagodinho? Saudade, saudade, hoje eu posso dizer o que é dor de verdade. Deus fez a cabeça em cima do coração, para que o sentimento não ultrapasse a razão. A saudade é de fato a dor mais triste desse mundo. Dói no coração pacato, no coração vagabundo. Só mais um pouco e vou tá pronto pro que der e vier. Dói no coração malandro, no coração de mané. No tempo que D2 jogava no Andaraí. Saudade do que eu vivi, saudade do que eu nem vi. Quem nunca se sentiu sozinho, não importa a idade. Quem já sentiu pode dizer o que é dor de verdade. Não tem pena, não tem dó, nem compaixão. Só condena a saudade, é uma ilusão. Dos versos de Arlindo e do Zeca, tô com saudade. Quanto mais tempo, mais camaradagem. Vem! Saudade! Me dizem que a saudade não dói, hein? Saudade! Ha ha.